Rock fora da lei. Um, dois, três e. Procurando um lugar entre becos e sombras, me perdi na fronteira em Memphis, Tennessee. Escuto o ronco dos carros, as luzes querem me achar. Tudo que eu fiz foi um rock. Não querem me perdoar. Essa caçada selvagem me leva à loucura. Eu fujo de mim, mas alguém me procura. Rock fora da lei. Rock fora da lei. Rock fora da lei. Hey. Procurando um lugar entre becos e sombras, na fronteira em Memphis, Tennessee. Escuto o ronco dos carros, as luzes querem me achar. Tudo que eu fiz foi um rock. Não querem me perdoar. Essa caçada selvagem leva à loucura. Eu fujo de mim, mas alguém me procura. Rock fora da lei. Rock fora da lei. Rock fora da lei. Hey. Alguém me procura.